tivesse nadadeiras ou escamas e pudesse viver no mar, virar um golfinho, salmão ou tubarão, nadaria o tempo todo, quanta diversão. Se eu tivesse uma cauda e agilidade, se eu fosse um macaco ou talvez um gato, poderia saltar, pular em árvore e subir pra cima e pra baixo. Eu adoro me divertir. Quero